365 dias. 325 na água. Já faz mó tempão que eu tô na rua. Vai ter altos e baixos na aventura. Não quero saber de nada, nem sinto mais a falta da minha casa, yeah. Já faz mó tempão que eu tô na rua. Vai ter altos e baixos na aventura. Não quero saber de nada, nem sinto mais a falta da minha casa, yeah. Malandra, adora se envolver com malandro, né? Cê gosta de quem banca, hoje nós que vai te fazer mulher. É a tropa que espanca, é mais uma milha pra conta, mas se volta pra banca. Anjo da vila, eu quero andar de lancha. Um brinde a vida mansa, nós tá com o barco atracado em Angra. Um doce ela dança que nem criança. Um brinde à vida, nós é liderança. É liderança. Brinde à vida mansa. Nós tá com o barco atracado em Angra. Com doce ela dança que nem criança. Um brinde à vida, nós é liderança. Liderança. Mergulho no mar, purifico a minha alma. Pé na areia, sete pulo e um desejo lindo. Paz pra minha família e a mesa sempre farta. Pode avisar que esse ano eu fico rico. E a maré se encontra com a maré mansa. Nós comemora e a ferrete quebra onda. Fim do calendário, eu risquei o mês dezembro. Mais um milionário, se eu fui pobre eu nem me lembro. E a maré se encontra com a maré mansa. Nós visão, então. Jogadão pelas alamedas da vida. Equilíbrio quando esse barco balança. É que eu tô no piloto, tenho que persistir mais um pouco. Calma, a maré tá mudando, tô pra mudar esse jogo. 365 dias, 325 na água. Comemorando a breve calmaria. Jogadão lá em Angra, olhos quebrados. Dizer o que eu penso dessa vida, vida. Eu vou desabafar com meus quebradas. Comemorar um pouco das minhas conquistas, insista. Eu vou estourar champanhe nessa virada. Deixa, deixa. Dizer o que eu penso dessa vida, vida. Eu vou desabafar com meus quebradas. Comemorar um pouco das minhas conquistas, insista. Eu vou estourar champanhe nessa virada. Nós tá com barco atracado em Angra. Com doce ela dança que nem criança. Um brinde à vida, nossa liderança. A liderança. Final desse ano, prometo vai ser diferente. Deus vai cuidar dos meus planos. E aquela casa do sonho que eu tanto desejo. Vai. Parecia tranquilizo, nego. A deriva no mar com umas 13. E ela sabe que não é segredo. Nem sou pescador e ela caiu na rede. Balança no mar e nós tá na bagunça. Tem que saber viver, né? Porque a vida é curta. Com certeza que nós sabe desfrutar dessa louca vida. É que o gordinho chama e nós tá em marizinho. É só pra você ver como esse mundo gira. Eu dormi a carne e um brinde a vida mansa. Nós tá com o barco atracado em Angra. Com doce ela dança igual criança. Um brinde à vida, nós é liderança. Uiê, uiê. Desde menor se sonho com a riqueza. Pois a lei da atração me afasta da tristeza. Programado pra vencer, enfrentar o mundão lá fora. A mulher leva tudo de ruim, o resto não desenrola. Joga a lancha no mar, não quer saber mais de nada. Bota a carne pra assar, ela vê como eu quebrar. Acelera meu jet, é minha terapia. Não sei que dia hoje, mas hoje é o meu dia. Conta pra nossa vista linda, menor tem vida de luxo. No meio do mar, quando tá comendo, acaba com tudo. Inspirador de lance, ela joga na busca. Nós tá parando o Angra e minha tropa avança. Nós tá curtindo a lombra, nós tá tirando onda. Nós tá girando onda. Um brinde é vida mansa. Nós tá com barca atracado em Angra. Com Deus ela dança que nem criança. Um brinde é vida, nós é a liderança. Na paz do céu, os menores encontrando a reveria. Falsos amores, deu poder que antes nunca tinha. Louca pra vir se jogar, essas bandidas abusa. Eu venho em prol da curtição e não me apego em puta. Essas loucas querem me ter, mas esfriou meu amor. Essa maré de ilusão, só tubarão e não tem pescador. Deixa três pontos pro time, mais tarde marcado na capa da Veja Destino. Vai ser em Angra dos Reis, eu só volto se não se caliso. E as manecia percorrendo no ar. Meus sentimentos ninguém compartilhar. Nas ondas do som eu sei bem navegar. Contando e gastando notas de lobo guará. Um brinde à vida mansa. Mostra com barca atracada em Angra. Com doce ela dança que nem criança. Um brinde à vida, nós a liderança. Liderança. Com pé na via, nós vai. Para a sereia cai na rede do pai. Pensando de como a vida é tão boa. Levando um ar, nós não tá à toa. A família tá bem, nós tá bem. Pureza no coração. Sempre com as melhores mulheres. Subindo meu baixo no mar do paizão. Nunca tirei o pé do chão. Vejo só como se fosse. Lembro quando eu pedia por todas as coisas que eu tenho hoje. Só gratidão. Muita fé e resiliência. Foda-se o que eles pensam. Deixa o cavalo correr. Tendo dinheiro, mas não mudei minha essência. Então pra confirmar, esse ano é jurerê. Um brinde à vida mansa. Nós tá com barca atracada em Angra. Com doce ela dança que nem criança. Respeita que nós é a liderança. Brinde à vida mansa. Nós tá com barca atracada em Angra. Com doce ela dança que nem criança. Um brinde à vida, nós é a liderança. Liderança. Da vida mansa, yeah. Nós tá com faca atacada em Angra. Esse é o DJ da El e o Japanigan. Sabe quem é? Esse é o DJ da El. A Japanigan, tá vida.